viado vira lata embaixo do portão. Vi que todo mundo vive na sua própria prisão. Algemigrados são apenas algumas vertentes. Vários se prendem sozinhos por brilho das correntes. Quantos a gente não perde por excesso de coragem? Porra, não quero mais fazer letra em homenagem. É foda a cadeira que sobra, o copo vazio. Saudade pesa muito mais do que qualquer fuzil. Morte pra quê? Pras mortes tem que mudar as metas. Hoje vários estão presos, mesmo com as portas abertas. Vários rombo na roupa e ninguém nunca ligou. Quando foi que os ideais da gente mudou? Valores inverteram, favela já não quer iPod. Mas no fim continua sempre sendo nós que se fode. Chegar de Kawasaki, com os boot colorido. Morre coelho, sonho de sorrir cortando giro. Cenário depressivo, só de olhar feta fé. Prova que era real. Eu te amo, dito no pré, com porta-lápis zoado, feito de macarrão. Mas foi tudo que sua véia sempre quis, irmão. Faça valer a pena todo o suor do seu coro. Onde cara é consequência, trampando embaixo de garoa. 40 graus de febre, cheio de orgulho, mano. Porque PT carregada nunca foi um dos seus planos. Hoje vi sua foto e descobri. Saudades matam-me e faz o inimigo das ilusões. Hoje vi sua foto e descobri. Saudades matam-me. Faz o inimigo das ilusões. Chegar do trampo cansado do fuso CCRV e ver com o amor tá no dog vindo te receber. Te faz seguir em frente, o amor não é material. Esse é o valor, nós não tem preço, a cara é sempre ser real. Onde a felicidade que a mídia vende pra gente é que leva nossos moleque a pôr quadrado em mente. Nunca é cedo pra nós, o antes já é atrasado. Mudar enquanto é tempo, tamo sem vela pra finado. Time antigo de pivete, falta jogador. Fez reserva pro inferno, o crime que escalou. Que te chute na destra, esquerda é solo no asfalto. Fim de semana sem merenda, fechados os bons pratos. Se alimentou de ódio, o mundo sempre saciou. Foi pros corre sonhando alto, nunca mais voltou. O rap é grande, eu sei, ajudou em vários venenos. Mas comparado com a véia, sempre vai ser pequeno. Dá valor, mano, pra que os valor material, que fez sorriso de vários, ser enterrado em matagal. Não leve nós também, por futileza e vaidade. Por fim na história que conta pro filho até tarde. O seu champanhe mais caro, mas com salário gole. Não pago abraço do seu filho no Natal tomando dole. Vendo os fogos da laje com a sua avó de idade. Sem dinheiro pra presente, mais feliz com a liberdade. Hoje vi sua foto e descobri. Saudades matam-me e faz o inimigo das ilusões. Hoje vi sua foto e descobri. Saudades matam-me e faz o inimigo